Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e estou aqui a levar até si mais uma hora, mais minuto, menos minuto de boa música provinda daqui de Portugal, inteiramente para todo o mundo. É um prazer estar aqui a fazer mais uma hora de música. Espero que você possa ficar a par de alguns sucessos do que se faz aqui no nosso jardim à beira-mar plantado. Vamos começar por abrir este programa com João Claro, o canalizador e a ferramenta, o seu penúltimo sucesso que ele teve, que o último foi a nova versão Quem Será o Pai da Criança. E este ano, para 2012, prepara-se aí mais uma novidade. Depois vamos chegar com os iniciadores Sabor a Baile. E para terminar, o bloco, vamos chegar com Incomparáveis Band, No Fundo do Salão. São estas as três músicas que vão vir já o programa Portugal Musical. Esta canção de tubos eu percebo e na lambreta eu lavo. Já o tubo à menina que a ferramenta lhe dou. Virei a ferramenta, ela até se assustou. Entupi o buraquinho e ela logo falou. Há mais de 10 anos tenho o cano entupido e graças ao João ficou logo resolvido. Virei a ferramenta, ela até se assustou. Entupi o buraquinho e ela logo falou. Anos tenho o cano entupido e graças ao João fico logo resolvido. E se alguém me chama para arranjar o seu tubinho, pego logo a ferramenta, vou dar um jeitinho. E quando chega a casa a vizinha grita: João, traz aí a ferramenta, pois tu és a solução. Tirei a ferramenta, ela até se assustou. Entupi o buraquinho e ela logo falou. Há mais de 10 anos tenho o cano entupido e graças ao João ficou logo resolvido. Tirei a ferramenta, ela até se assustou. Entupi o buraquinho e ela logo falou. Há mais de 10 anos tenho o cano entupido e graças ao João ficou logo resolvido. Eu sou depois, foi! Aconteceu, e os nossos lábios se uniram com tanto ardor, que por mais anos que eu viva, vou ter sempre o teu sabor. Foi bom demais essa noite de paixão, e aquele nosso beijo lá no fundo do salão. Foi bom demais, mas agora chora sim, pois no fundo do salão, meu bem onde vim. Foi bom demais essa noite de paixão e aquele nosso beijo lá no fundo do salão. Foi bom demais, mas agora chora sim, pois no fundo do salão, meu bem, nunca mais te vi. Quando eu entrei, estava a música a tocar no salão à média luz. Logo vi o teu olhar. Estavas tão linda no vestido de cetim. Eu fiquei enfeitiçado e caminhei para ti. Disse o meu nome e tu disseste-me o teu. Ficámos olhos nos olhos e a magia aconteceu. E os nossos lábios se uniram com tanto ardor que por mais anos que eu viva vou ter sempre o teu sabor. Foi bom demais essa noite de paixão e aquele nosso beijo lá no fundo do salão. Foi bom demais, mas agora chora sim, pois no fundo do salão meu bem nunca mais te vi. Foi bom demais essa noite de paixão e aquele nosso beijo lá no fundo do salão. Foi bom demais, mas agora chora sim, pois no fundo do salão, meu bem, nunca mais te vi. Foi bom demais essa noite de paixão e aquele nosso beijo lá no fundo do salão. Foi bom demais, mas agora chora sim, pois no fundo do salão meu bem nunca mais te vi. Foi bom demais essa noite de paixão e aquele nosso beijo lá no fundo do salão. Foi bom demais, mas agora chora sim, pois no fundo do salão, meu bem, nunca mais te vi. E assim continuamos com a nossa boa música portuguesa, aqui para você mesmo que está aí desse lado e que bem gosta do que se faz aqui em Portugal. Então agora vamos ficar com os Oriza, Dona Encrenca. Depois eu tenho aqui uma morena para vocês. Exatamente. Ai, morena, José Malhoa, que vem alegrar o programa Portugal Musical. Caso você queira também fazer um pedido musical, ou por não fazer uma seleção musical de 14 faixas, mais ou menos, dizer o nome dos artistas e da música, e eu tentarei levar até si esse mesmo programa elaborado por si. Para isso poderá fazer um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. E assim poderá ter a possibilidade de ouvir aquelas músicas que você gosta. Então, vamos ficar com a Dona Encrenca do Joriza e depois, ai morena, José Malhoa. Está bonito, é só ela dar um grito, lá vem o temporal. Tudo em paz, tudo tranquilo, ela arruma sempre um grilo para mudar o meu astral. Deixa tudo num impasse, mete o bico no que eu faço e quer sempre ter a razão. Ela nunca está contente, é pior que dor dente, é um prego no colchão. Eu

sabes o que eu fazia. Bastava que tu dissesse, bastava que tu dissesse, vou contigo, morena, vou. Vou contigo, morena, vou. Ai, morena, porque não me leva? Porque não me leva? Quando passas, morenita, pela rua, fico louco de desejo, fico louco de paixão. Eu quero que sejas minha. Ai, não me digas que não. Eu quero que sejas minha. Ai, não me digas que não. Vou contigo, morena, vou. Aonde vem tu quiseres? Vou contigo, morena, vou. Ai, morena, porque não me leva? Porque é que tu não me queres? Morenita, porque não me leva? Porque é que tu não me queres? Vou contigo, morena, vou. E assim ficamos com a grande recordação do José Malhoa, com a Ai Morena dele. Agora continuando com música e vamos a duas vozes femininas. Vamos ficar com Açúcar e Coco, uma música da Flor. Uma menina também de Aveiro, mais propriamente da Vagueira, e que canta muito bem. Então vamos todos ver a qualidade vocal que ela tem, desta jovem da música. Depois vamos ficar com a Agatha, porque não é preciso mais apresentações para saber quem é a Agatha. Um elemento do antigo grupo das 12, a Fernanda do Amparo, o nome dela. Então vamos ao Açúcar e Coco da Flor, que é o nome artístico dela, porque o nome pessoal acho eu que é. Acho eu não, é Flor. Floribela. Sim, parece-me pouco. beijos iguais. Um beijo teu é um doce de açúcar e coco. Quando se come só um, choramos por assim, parece-me pouco. Quero mais um, pois não há dois beijos iguais. Um beijo teu é um doce de açúcar e coco. Quando se come só um, choramos por mais. Se tu me beijas assim, beijos iguais. Rama. Não me procures mais, que não me encontras. E se encontrares, eu volto a partir. Não me procures mais, a vida toda. Procura outra, que eu estou bem assim. Não me procures, porque eu perdi-me para ti. Se pensas mesmo em procurar por mim, tira um bilhete, vira e volta, que é melhor. Pois se encontrares aqui ou ali, nada te serve, já não encontras amor. Se pensas mesmo achar meus sinais, marco o regresso nesse dia, nessa hora. Pois se me achares, não quero jamais ter-te a meu lado. Procures mais a vida toda. E já estava a entrar o que não devia. Então, vamos agora às novidades. Como já viu aí o comboio a apitar, por isso as novidades já estão mesmo aqui a chegar à estação da sua rádio. Então vamos ficar com o Kim Barreiros, que já não é novidade neste programa, porque já o tenho passado, penso eu, passei na semana passada, e há 15 dias não estou em erro, mas também, se assim estou, perdoe-me. Porque no meio de tanta música há sempre qualquer coisa que escapa, não é? Então vamos ficar agora com o Kim Barreiros, com a música Dar o Apito, que é a música que abre o novo trabalho dele, na qual contém o mesmo título. Depois vamos ficar com a Chave de Ouro, e eles desta vez deixaram o pai da criança, já sabem quem é o pai. Já sabem quem é a mãe, já sabem quem é a família toda, e por isso eles agora dizem: anda cá, ó pai! Então vamos ver se realmente o filho da supera vai ao pai ou não. São estas duas novidades que tocam aqui no seu programa Portugal Musical. Então um abraço a todos, um bem-aja, e fique ligadinho à sua rádio. Já que tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. Pó, pó, pó, o comboio vai andar. Pó, pó, pó, e vai sempre apitar. Pó, pó, pó, eu já lhe tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. Ela entrou no comboio e não tirou o bilhete, e é toda afrontada ser um brilharete. Eu era o revisor, com o meu pica na mão. Ela não tinha bilhete e dinheiro também não. Pó, pó, pó, o comboio vai andar. Pó, pó, pó, e vai sempre apitar. Pó, pó, pó, eu já lhe tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. Pó, pó, pó, o comboio vai andar. Pó, pó, pó, e vai sempre apitar. Pó, pó, pó, eu já lhe tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. Disse então para a artista: vamos ali para a cabine para falar com o maquinista. Ela pegou no apito, não foi preciso multar. Fez-se a festa na cabine e foi sempre a apitar. Pó, pó, pó, o comboio vai andar. Pó, pó, pó, e vai sempre apitar. Pó, pó, pó, eu já lhe tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. Pó, pó, pó, o comboio vai andar. Pó, pó, pó, e vai sempre apitar. Pó, pó, pó, eu já lhe tinha dito, para andar no comboio tinha que dar ao apito. Come on! foi um simples devaneio, uma aventura de verão. Aquela linda sopeira, com olhos de feiticeira, deu uma volta ao coração. 9 meses passaram, o imprevisto aconteceu. Não consigo mais esconder, chegou a hora de dizer: o teu paizinho sou eu. Anda cá, oh pai, anda cá, oh pai. Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira. Anda cá, oh pai, anda cá, oh pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. Anda cá, oh pai, anda cá, oh pai. Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira. Anda cá, oh pai, anda cá, oh pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. Desculpa lá, meu menino, eu estou arrependido de só agora confessar. Sei que me vais perdoar, vou-te dar meu apelido. Pai é pai, eu sou o teu. Mãe é mãe, mesmo solteira. Agora, para te agradar, podes crer, eu vou casar com tua mãe linda sopeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. Que é brincadeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Quero dar-te um abraço, não penses que é brincadeira. Anda cá, ó pai, anda cá, ó pai. Estou a falar a sério, és meu filho e da sopeira. E agora vamos a um bloco musical dedicado aos imigrantes, porque estamos a chegar ao tempo em que eles se agarram aos seus volantes e vêm por aí a fazer quilómetros sem destino, ou melhor, com destino à sua terra natal, às suas origens, pisar o nosso solo português, que as saudades são tantas. Vem com aquela vontade das sardinhas assadas, do bom bacalhau, do bombinho cá da nossa zona, que é um dos melhores. Então, para eles, um forte abraço, e aqueles que já estão quase férias, não se mantenham ansiosos, porque o tempo passa, passa e passa rápido, e o tempo que cá estiver em Portugal, então, esse é que vai voar. Então vamos ficar com Arco-Íris, Regresso de um Imigrante, e depois Graciano Saga, Imigrante, Vem Devagar. E exatamente, acima de tudo, venha com a Dona Prudência, porque devagar se chega ao longe. Não adianta ter ansiedade para cá chegar em poucas horas, em poucos dias, porque por vezes pode acontecer um desaire e acabam por não completar o seu caminho que é tão esperado. Por isso, devagarinho, demora mais horas, mas não faz mal, fica com muito mais tempo para gozar a vida. Então, vamos às músicas, porque é da música que o nosso programa é feito. Já sabe, poderá enviar um comentário para Amadora, www.leandro@gmail.com. É este o endereço pelo qual você pode comunicar a dizer onde nos ouve e se gosta ou se não gosta e o que é que deveríamos mudar neste programa. Fico à espera desse seu e-mail. Hoje chegou o dia de voltar a Portugal. Levo no meu peito as saudades da minha terra natal. Vou encontrar minha família e os amigos que lá deixei. Sempre amei, vou voltar a Portugal, vou voltar para o meu país, vou voltar para o meu lar, para onde um dia eu fui feliz, vou voltar a Portugal, vou voltar. Português, mas é hora de eu regressar para a minha terra outra vez. Vou voltar a ver a aldeia, o lugar que me viu nascer. Viver, vou voltar a Portugal, vou voltar para o meu país, vou voltar para o meu lar, para onde um dia eu fui feliz, vou voltar a Portugal, vou voltar. Vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois,

para a vida melhorar. Com uma força de vontade e a tua necessidade, Deus te vai ajudar. Imigrante amigo, aceita o desafio, porque irás conseguir. Tens que te habituar, porque o mais difícil é o dedo partir. Cantar connosco, viva Portugal! Esta canção foi feita para ti, viva Portugal! Longe da tua terra, com saudades de voltar, viva Portugal! Tantos trabalhos fartos para a vida levar, viva Portugal! Mas um dia vais voltar, o que para trás deixaste, saudades vais trazer. São feridas que marcam na vida de um imigrante, que nunca vão esquecer. E quando rasgar de família e amigos à tua terra natal, e poderes gritar, viva Portugal, viva Portugal! Português que estás longe, vem cantar connosco. Esta canção foi feita para ti, viva Portugal! Longe da tua terra, com saudades de voltar, viva Portugal! Tantos trabalhos fartos para a vida levar, viva Portugal! Esta canção foi feita para ti, viva Portugal! Longe da tua terra, com saudades de voltar, viva Portugal! Tantos trabalhos fartos para a vida levar, viva Portugal! Português que estás hoje, vem cantar connosco, viva Portugal! Esta canção foi feita para ti, viva Portugal! Longe da tua terra, com saudades de voltar, viva Portugal! Tantos trabalhos fartos para a vida levar, viva Portugal! Então ficou para trás este bloco de músicas dedicado a todos os imigrantes que labutam lá fora durante um ano inteiro para depois terem como recompensa umas semaninhas aqui junto das famílias, das terras onde os viram nascer, aqui por vezes os viram crescer e mais tarde tiveram eles que virar as costas para procurar novos rumos, melhor qualidade de vida. E hoje em dia, aqui neste país, é isso mesmo que se tem que fazer. E já foi dito mesmo por o nosso primeiro-ministro que nos incentiva a emigrar. Mas que país o nosso? Vejamos lá aonde é que a gente vai parar assim. Não sei, não faço a mínima ideia. Sei que estamos metidos num barco sem rumo, sem leme, sem timoneiro, sem coisa nenhuma. Isto quando encalhar, encalhou. Então agora vamos terminar este programa com Rui Fontelas e Salta Aí. A coisa melhor é mesmo a gente ir saltando, brincando, porque a coisa tem que ser mesmo levada desta forma. Então para todos, um forte abraço, um beijo a todos e 2 ou 8 dias estarei aqui de novo para levar até si mais um programa Portugal Musical. Então, como eu já disse, até 2 ou 8 dias, se Deus quiser. Santa aí, Santa aí, Santa aí, Santa aí. Quero ver tudo dançar, quando elas vai cantar. Santa aí, Santa aí, Santa aí, Santa aí. Quero ver tudo dançar, quando elas vai cantar. Santa aí, Santa aí, Santa aí, Santa aí. Quero ver tudo dançar, quando elas vai cantar. Santa aí, Santa aí, Santa aí, Santa aí. Quero ver tudo dançar, quando elas vai cantar. A cerveja está gelada e a malta animada e a banda afinada. A Refontelas na jogada. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo dançar, Refontelas vai cantar. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo dançar, Refontelas vai cantar. Baterista está sentado, o salão já está lotado. Há mulheres por todo lado. Não quero ver ninguém parado. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo a dançar, Fontelas vai cantar. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo a dançar, Fontelas vai cantar. Bate na palma da mão e com a bota no chão. Depois da festa do salão, vou cantar na televisão. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo dançar, Fontelas vai cantar. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo dançar, Fontelas vai cantar. Bate na palma da mão e com a bota no chão. Depois da festa do salão, vou cantar na televisão. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo a dançar, Fontelas vai cantar. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo a dançar, Fontelas vai cantar. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí. Quero ver tudo a dançar, Fontelas vai cantar. E salta aí, salta aí, salta aí, salta aí.